7 no Delta Echolus 25, controle 119, decimal 8, bom dia, boa noite. 198, azul 27, 9. Gourmet 45 da Gol pronto, mas espera dar no zero. Mas Gourmet 45, mantém a posição. É mais tempo. Centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. Salvador, muito boa noite, azul 27 no 2, cruza 1300 pés na Conde no Alfa. Azul 27 no 2, boa noite, contato radar, suba para nível de voo 170, autorizada a saída Conde 1 no Alfa. Ciente, sobe para 170 no perfil da saída, azul 27 no 2. Precisa decolar, pistão no zero, vento no zero, zero graus com 08 nós. Quebec, táxi via pista, reforço livrando Taxway Romeu para Bata. Decolos 3-0, controle 119, decimal 8, bom dia, boa noite. 198, obrigadão, boa noite. Oi, Xané 6259, boa noite, contato radar, via saída São Bruno, suba para nível de voo 360. 360, São Bruno, quando inclusive autorizaria a Leda, senhorita? Autorizado, direto Leda, o Xané 6259. Boa noite. Eco Zulu November, sua identificação está sob contato radar 601 milhas sudoeste Salvador. conferir a pouso na 17 ou na 35? Eco Zulu Novembro, Ascente, desce inicialmente para 4.500 pés. O ajuste em Salvador 10013. O 2712, autorizado direto Alfa Romeo 363. Direto Alfa Romeo 363, azul 2712. Pat 5300 decolar, pista no 0, vento no 0, 0 graus com 08 nós. Iniciando 645. Boa noite, 3897, quanto para? 8397, autorizado, Aniari, manter, piste no zero. Em 5 decolos 3-2, chama o controle 1-1-9, decimal 8, bom voo, boa noite. 19-8, obrigado. Salvador, voo no 645, boa. Voo no 645, boa noite, contato radar, via saída São Bruno, suba para nível de voo 360. 360. Autorizado a decolar, pista no zero, vento no zero, zero graus com 09 nós. Decolagem Lima Papa Mike, prossiga. 6 estacionamento, repete 4 decolagem, repete 4 Lima Papa Mike. Que é 3897, decolada aos 36. Chame controle Salvador, 1119.8, bom voo. 1119.8 com controle, até a volta da 3897. Salvador, uma boa noite, tá? 3897. Tá, 3897, boa noite, contato radar, via saída São Bruno, suba para nível de voo 320. Salvador, nível de voo 320, tá? 3897, na São Bruno. Autorizaria São Bruno, presente, tá? 3897. Tá, 3897, autorizado, Leda. Muito obrigado, Leda, na proa agora, tá? 3897. Cante Papapapa Lima, Papamãe. Prezado de decolagem para o norte, 2100 graus 079, reporte fora do solo. Centro Recife, frequência 128 decimal 35, ALTR 125 decimal 1. 2835, 251, obrigado, uma boa noite. Boa. Boa noite, aguarde transferência de comunicações. Aguarde a transferência, Mike. Papapá Lima, Papa Mike, da presidente, chame controle 1119.8, bom voo. Com controle 119.8, Leão Papa Mike, obrigado pelo bom serviço. ATR 125.1 2835, obrigado. Controle, boa noite, é o Papapá Lima, Papa Mike. Papapá Lima, Papa Mike, mantém as condições usuais. Caixinha de espera, você pode assinar para a bolsa. Portada na final, no Elixir, o Leão Papa Mike. Voador Azul 2712. Azul 2712, prossiga. Solicita como nível final 150, por gentileza. Gente, sobe e mantenha nível de voo 150, Azul 2712. Sobe e mantenha 150, 2712 da Azul. Tango Eco Zulu November, desça para 1.500 pés, com ajuste 1.0.3, reporte visual com campo. Papa Mike, visual pode ser. Lima, Papa Mike, frequência livre, não atraso para reportar no setor. Frequência livre, boa noite. Sul 2712, minha 2 milhas Nordeste Salvador, serviço radar encerrado, chame Aracaju, 120.3. Aracaju em 120.3, azul 2712, grato, boa noite. É. Eco Zulu November, ciência, guarda frente. Pan 3897, controle. Pan 3897, chama Centro Recife, frequência 128.35, alterne 125.1. A secundária 125.1. Obrigado. Boa noite, Europa Europa 083, Scott Event, cleared bomb for arrival, descent 4,000 feet, QNH 1013. Bomb for arrival, descending to 4,000 feet with 1013, Europa 083. Tango Eco Zulu November, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Então, o Eco Zulu November, autorizado final 35, reporte final. Reporte final 3033, chame o controle na frequência 119, decimal 8. Marinha 3033, a sua identificação está sob contato radar passando a posição coral de oi na proa de Bomed, para interceptar a chegada Bomed 1, um reporte para descida. Salvador, boa noite, voo no 705 para autorização. Tango Eco Zulu November, já avistado, final 35, autorizado pouso, vento no 00 grau, 09 nós, apenas confirma a parte 5. Meu Foxtrot Sierra Victor, já acionado no pátio da BTF? Sente autorizado, chame o táxi. Tango Eco Zulu November, Solo 50, autorizado backtrack, após livre na papá. A estacionar vai estar livre boa. Marinha 3033, vou na proa de Itapia. 3033, proa de Itapia. Romeu Foxtrot, serviço, autorizado o táxi, Ponte Papá para ingresso. Romeu Foxtrot, Sierra Vista, autorizado o ingresso, cabeceira no site, pode pronto. Europa 083, descend 2000 feet, QNH 1013, clear ILS upgrade final, runway 10, report established and localized call. Descend to Romeu, Foxtrot, Sierra Zica, autorizado decolagem, cabeceira no 7, vento 090 graus 079. 0033, informe sua velocidade indicada. Linha 3033, controle. Pede copiada. Pan 3290, vou ir na proa de Duna, em descida para 080. Duna 080, Pan 3290. Já estou alinhar e manter, vou no 705. Romeu, Foxtrot, Sierra Victor, decolado 2200, chame agora, controle Salvador, 119 decimal 8. Controle Salvador, 198 grado, boa noite. Salvador, muito boa noite, Papa Romeu, Fox, Sierra Victor. Papa Romeu, Foxtrot, Sierra Victor, contato radar, suba para nível de voo 100, via saída Momo. 100 via Momo, Fox Sierra Victor. 781, próximo do ponto de espera da 10, pronto. 781, vai manter a posição no ponto de espera. Qual será a posição no ponto de espera, ou 2781? Europa 083, complete ILS final, call tower, frequency 118.095. Zero E two, continue approach, I report when evacuated. Romeu, Foxtrot Serra Vitor, curva esquerda, proa 350. Esquerda 350, Serra Vitor. O vento no 00 graus, 089. Autorizada a decolagem, após a decolagem, para manter 2000. Gol no 705. Inicia de imediato, o gol no 705. Inicia de imediato, gol no 705. Papa Romeu, Foxtrot Serra Vita, autorizado, direto Petrolina. Direto Petrolina, Foxtrot Serra Vita. Marinha 3033, desça para 4000 pés, e alteração para o sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limite a radial 280 do Véu de Salvador. Vai descer para 4000 e pousar para 010, Marinha 3033. Europa Papa 03, clear to land, 1910, wind 100 degrees, 08 knots. Clear to land, number 10, Europa 03. Bono 705, decolado ao 04. Chame, controle Salvador, 119, décima 8. 198, Bono 705, boa noite. 4000 pés, o hotel 60. Ao contrato, Tan 3290. Sente, desce até o nível de voo 070, Tan 3290. 070, 3290. Controle Salvador, boa noite, gol 1705, está mantendo 2 mil pés, procedimento São Bruno. Gol 1705, contato radar, fuga para nível de voo 360, autorizado direto Leda. Nível 360, direto Leda, gol 1705. Azul 2781, autorizado, alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinhar e manter 1-0, azul 2781. Aero da Pazira 83, on the ground at 06, leave by your ground, call ground 21, decimal 9. Next right, I'm 1-2-1-9, Aero da Pazira, Radial 280 do Red Salvador. Grato, 280. Marinha 3033, desça até 3 mil pés. Descendo para 3 mil, Marinha 3033. Pan 3290, desça para nível de voo 050. 050, 3290. Azul 2781, autorizado a decolagem piscina 0, vento 100 graus, 08 knots. Livre decolagem piscina 0, azul 2781. Piscina 3290. Tá, 3290 autorizado, desça para 2 mil pés, o ajuste no 0 no 3 autorizado, afinal ele é efetivo e responsabilizado. 2010, 1-3, fora autorizado, ele é autorizado, 3290. D781, decolado 08, chame, controle, Salvador, 119, décima 8. 119,8, grato, até a volta. 33, para interceptar o localizador, curva direita para o 050, responsabilizado. Pro 050, vai reportar estabilizado, Marinha 3033. Controle, Salvador, azul 2781, cruzão no Miss em pés. Azul 2781, contato radar, suba para nível de voo 160 sem restrição, saída Argo 1. 160 sem restrição, azul 2781. Tente, autorizado, descida para 2000 pés. Autorizado a final linha Sexway, repostabilizado. Marinha 3033. Sexway descendo até 2000 pés e vai reportar estabilizado na final da LR. A 099, autorizado decolagem, piscina 0, vento 1, 0, 0, grau 0, 8, 9. Iniciando a decolagem da 90, vou na 099. PAN 3290, complete final do SXWay, chame a torre, frequência 118.95. 295, ó. Marinha 3033, autorizado, direto Duna, reporte estabilizado. Afirmo, direto Duna, reporte estabilizado, Marinha 3033. Plano 705, chame o centro Recife, frequência 128.35. Alterne 125.1. 12835251, gol 1705, boa noite. 99 decolado aos 12, chame o controle Salvador, 119.8, bom voo. Obrigado, boa noite. Corre, 73290, estabilizado visual com a 10, muito boa noite. PAN 3290, tráfego avistado, vento 100 graus, 08 nós, autorizado pouso, piscina 0. Livre pouso, 0 PAN 3290. De contato radar, suba para nível de voo 360, voo direto Elefa. Direto Elefa no 360, voo 9099. Horas, 10 milhas, rumo sudoeste, cruzando o nível de voo 070 em subida para 1.60, Alfa Tango 72. Ok, estamos com o tráfego aqui na escada e visual com medo. Gente. 3290, Solo 15, livre pista direita, chame Solo Salvador, 121 decimal 9. Livre 3290. 705, controle. Marinha 3033, complete final LS Actuation na torre, frequência 118.95. Romeu, hotel Romeu Golfo, sossega. Confirma para o inicial para o Whisker. Está certo com a final 1-0? Decolar sem interferir com os tráficos da final 1-0, ok? Papa Romeu, hotel Romeu Golf 0-0 decolagem. Decolagem é por conta e risco, né? Rimar para o Whisker, o vento no 0-0 graus, 08 nós, evita a final 1-0. Privado, vai evitar a final 1-0, o Whisker está com a Golf. Maria 3033, continua a aproximação, portaria está livre. Vamos confirmar o empate militar? Aqui, pode militar, Maria 3033. Gente, vamos tráfego à sua esquerda, um opção 44, comprou o uísque, não vai interferir a 500 pés. Continua a aproximação, agora autorização de apoio do Marinha 3033. O 2781 no controle? Prossiga. Como recebe? 5/5. Mas vou estar fora do solo. Pro Whisky não interfere com a estão no zero. Deixa eu formar o hotel, Romeu Golf Visual. Decolado ao 17, aguarda transferência de comunicações. Guarda, Golf. Hotel Romeu Golf, chame agora o controle Salvador, 119 decimal 8. Vai chamar controle, Hotel Romeu Golf. Controle, Papa Romeu, Hotel Romeu Golf. Hotel Romeu Golf, prossiga. Decolou, tem rimar, tá com proa whisky a 500 pés, o sobrevoo vai ser pelo vaso, na sua escuta. Tem atenção? Vai ser no centro da cidade, Salvador, próximo à Fonte Nova. Estamos contando agora. Tá, comprou o uísque. Sim, já tá rodando. Sono 099, chame 126, 125, decimal 45, continuando 128, decimal 8, alternando 26, decimal 0. Romeu Golf, confirme o tempo estimado de voo. Papai Romeu Golfo na equipe de controle. Confirme, o Papai Romeu está no negócio? Confirmo, qual é o tempo de chamada de voo? De uma hora, senhorita. Gente, chama para regresso, não tem escuta do controle. Vai manter a escuta permanente, o Papai Romeu Golfo. Então, meu Golf, sabe quando já estiver na vertical de Perovais? Vai informar na posição de sobrevoo, tá, meu Golf? Uma 099, chame o centro Recife, 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Ok, Recife, 128, 260, boa noite, obrigado, hein. Dia 2781, chame o centro Recife, 128, alterna 126, decimal 0. 288, 260, boa. No sequência. Gente, até o meu Golf, reposta para o regresso. Boa tarde.